amor. Boa noite, povo da saudade. Boa noite, povo da saudade. Boa noite, povo da saudade. Equipes, fã-clubes e seguidores. E seguidores. O meu, o seu. O novo Sideral Digital. O som do amor chegou. A aparelhagem recordista de público da saudade chegou. Novo Sideral Digital. Oi. O som do amor. Ninguém vai ficar parado. Alô, Tapanã! Bora, clube! Porque aqui é Sideral. Dá-lhe Sideral! Meu amor. O som do amor! Os CDs das festas mais badaladas, você ouve primeiro aqui. Bora curtir! Bora começar! Bora recordar! Alô, Tapanã! Sejam todos bem-vindos! Bora pra cima, bora! João e a Fernanda aqui com a gente aí, a diretoria lá da Pri. Obrigado, valeu, hein? Juro, te quero, te amo demais, é tudo pra mim, é tudo pra mim, é tudo pra mim. Pai, como é que é? Só começando. Oi. Não me deixe. Amiga Zequina. Fala, Zequina, aqui com a gente. Amiga Ana. Galera do Rasga Baralho. Olha a galera do Pão Especial, Jaburaqui, abraço no chão. Fala, Alexandre. Cadê o Filipão? Juro, te quero, te amo demais. Abraço aí o Sem Limite, Jaburali. Pode Neno. Alô, Cíntia, toda a galera do Sem Limite aí, ó. E sem você, Rogério, Rogério. Sons Eduardo Jaburali, bem pertinho do bar. Eu vou sofrer, vou viver sem razão. É da Broca, hein? Tem pena de mim. Broca. Jaburali, a nossa amiga Jaque de Canudos, os nossos seguidores. Oh, baby, é o meu sonho de amor. Oh, campeão. Juro, te quero, te amo demais. Fala, Jumique. É tudo pra mim. Fala, Felipão, bora, meu irmão. Fala, Jumique, da saudade da Bratina Jaburaqui. Fala aí, galera da família do Di, o empresário Baruído, rapaz. Marquino, você é a minha, Jaburaqui, abraço! É muito som, meu irmão! Clube Daniel! Cansei de sofrer. Amigo Dete, do show com a gente, o Ed Saudade, sempre no Cineral, obrigado. Bota, Panã. Oh. Olha a Pretinha, já tá na área. Pretinha Digital, olha as ousadas aí. Olha, Paulinho. As meninas via show. Do Pinheirinho já aqui com a gente, nosso amigo DJ Jimmy, Jimmy Night, DJ Wagner, o Araf, amiga Nália, amiga Eduardo também tá aqui com a gente, hoje completando 20 aninhos aí, ó. Obrigado, obrigado, valeu pela presença. Oh! DJ Josiel, amigo Júnior dos Caramelos com a gente. Olha, joga taxista aí, o Rodrigo. Fala, Minhoca dos Caramelos, o Fábio da Pedreira. Olha, Júnior do Casal Feliz. Alô, Júnior! Fala, Melena Veiga com a gente aí do Telégrafo. A galera do Pinheirinho. Varejeira aqui do lado direito, vamos, Varejeira. Não consegui, mas sei que vou viver. Olha, Edmilson, lá de Salvador com a gente. Olha o Rodrigo aí dos Caramelos. O prega veio, ele veio pra ficar. Gostoso, gostoso de se dançar. Quando toco o brega dentro, dentro de qualquer salão. Para turismo, para partir. A galera se levanta, é aquela confusão. Oba! Não importa se é branca, louro, preto ou sarara. A verdade é que o brega todo mundo quer dançar. Quero dançar com você. Marcelão Turismo reparte potência. O pregado para ficar por aqui até o sol raiar. Bora, só tá começando, meu irmão. Quero dançar com você. E a família chegando junto. Quero ver rebolar. O pregado para fala, ficar por aqui até o sol raiar. Alô, Sem Limite. Dançar com você, tenho amor pra valer. Quero ver rebolar, o pregado parar. Vou ficar por aqui até o sol raiar. Quero dançar com você, tenho amor pra valer. Quero ver rebolar, o pregado parar. Vou ficar por aqui. Amiga Sula com a gente, Alene. Amiga Alci, tá aqui, ó. Bora. O prega veio, olha o sorro, veio, o sorro. Ele veio pra ficar. Ritmo gostoso, gostoso de se dançar. Quando toco brega dentro, dentro de qualquer salão. A galera se levanta, é DJ Bola de Fogo. Não importa se é branca. Lá do Mortal Kombat. Tarara. Mortal Kombat. Oh. A verdade é que o brega todo mundo quer dançar. Olha quem chegou, Rodolfo dos Balões. Quero dançar com você. Amor pra valer, quero ver rebolar. O pregado para, vou ficar por aqui. Opa! O alguém do Paysandu aí? Tem alguém do Leão aí? Venha pra cá me ver, se o povo remexer. Não chega aqui no meio, prepara o seu chameiro. Vamos se divertir, hoje eu quero é curtir. Dançando pra de foco, curtindo nosso som. Eu vou te dar um toque. Calma, Rodolfo. Fica nesse som. Fala, mulher do Jerecã. Fala, pretinho. Se liga e vem pra cá. Praga, vem dançar. Se você quer curtir, a festa é aqui. Se você quer dançar. Fala, Bobô, tá aqui com a gente, amigo Bobô. Rodolfo, compra logo um balde pra gente de rocha. Bora beber junto. Venha pra cá, meu filho. Se for um remexinho, não chega aqui, meu Deus. Para o seu chameiro. Vamos se divertir. Se eu quero é curtir. É no silêncio da noite ou no raiar do dia, eu vou te conquistar, Maria. É no silêncio da noite ou no raiar do dia, eu vou te conquistar. Olha o casamento já com a gente. As horas vão passando e eu começo a pensar. Fico mais... E a família chega no show. Primeiro lugar, aqui o frio é quente, o calor é gelado. Oh, linda Maria, eu ando apaixonado. Maria, Maria, Maria, minha mãe. E a Terezinha, Maria. Alô, Maximilian, chega mais, Maxinha. Maria, Mariazinha, Maria, Maria, Maria, Odisseia, Maria, Marinéia, Maria, tu és a minha Maria. Já procurei por aqui, já procurei por lá, mas você não está em nenhum lugar. Maria Aparecida, apareça enfim, quero você benzinho, todinha pra mim. As horas vão passando e eu começo a pensar. Fico imaginando se tens outro em meu lugar. Aqui o frio é quente, o calor é gelado. Oh, linda Maria, eu ando apaixonado. Oh! Abraço aí o Paulino aí. Paulino, Paulino do Magno Som Digital. Tá com a gente lá na Pratina. Bora, Valdo, bora, Camila. Amiga Ana, o Magno. Alô, Felipe. Mil Grau do Icuí. Maria Miramim, Maria da Paz. Maria Raimunda, Maria foi de cara, mas é boa de bunda. Já procurei por aqui, já procurei por lá, mas você não está em nenhum lugar. Maria Aparecida, apareça enfim, quero você benzinho, todinha pra mim. Amigo Safadão com a gente, a galera aí, começo, do Pinheirino. Fique imaginando. Ali que tem muito carinho aí, por esse sol, nosso sinal digital, som do amor. Calores, obrigado aí, maninho. Oh, linda Maria, eu ando apaixonado. Só lembranças e um grande amor. Baby, baby, você foi muito especial. Mas que legal foi te conhecer. Agora te desejo mil felicidades. É de coração, é pura verdade. Você merece ser feliz com outro alguém. Opa! Agora o que me resta é encontrar alguém que tem as qualidades que você tem. Que a família dela não se envolva com romance a dois. Só posso te dizer que já estou legal à procura de uma mina muito especial. E essa mina, meu amor, não pode ser você. Bora, Tapanã! Alô, Henrique! a família chega junto, meu irmão. Eu desejo de te amar. Fala, Babão. Fala, Vila São Luís com a gente, hein, meu irmão. Não me canso de falar. Um abraço pra você, viu? Eu te quero. René com a gente, abraço René. Eu já por aqui recordando. Aqui é o Solomon. Fala, Juarez. Sonho provar seu sabor. É o que mais quero. Eu sou sincero. Sou louco por você. Nessa manhã brilha o sol de verão. Pra ver o mar, meu amor, vou te levar. Ô, Daniel! Nessa manhã brilha o sol de verão. Pra ver o mar, meu amor, vou te levar. Vou me queimar, sol de verão. A juventude sai pra passear na areia do mar. Tudo pra se conquistar. Vou me queimar, sol de verão. Amor brota no coração. A juventude sai pra passear na areia do mar. Sol. Amigo João, diretoria aí. E o Fernando com a gente, obrigado. Fala, vida saudade, a Bratina já aqui com a gente. Obrigado. Sol de verão. Pra ver o mar, meu amor, vou te levar. Nessa manhã brilha o sol de verão. Pra ver o mar, meu amor, vou te levar. Vou lhe queimar, sol de verão. O amor brota no coração. A juventude sai pra passear na areia verde. Eu não sou papudinho, eu sou é biriteiro. Olha o cachorrinho. Gosto de uma picada, pago com meu dinheiro. Paga com teu dinheiro. Gosto de uma gelada, mas não sou o primeiro. Tem muita gente que bebe, que são meus companheiros. Vivo só de bar em bar. Hoje eu vou me abrir. Alô, papudinho! Papudinho é você. Dá-lhe, mexe! Vivo só de bar em bar. Hoje eu vou me embriagar. E o papudo? Papudinho é você. Papudinho é Simão. Papudinho é Simão. Papudinho é você. Alô, Simão! Papudinho é você. Papudinho é você. As meninas engana fácil do cineral. Agora me deu medo. Eu não sou papudinho, eu sou é biriteiro. Gosto de uma picada, pago com meu dinheiro. Gosto de uma gelada, mas não sou o primeiro. Tem muita gente que bebe, que são meus companheiros. Vivo só de bar em bar. Hoje eu vou me embriagar. Papudinho é você. Olha parceiro Bigodinho já na área, Bigodinho. Vivo só de vai. Bora pra cima. Hoje eu vou me embriagar. Papudinho é você. Papudinho é você. Papudinho é você. E vai, e vai. Tem alguém do Paisando aí? Tem alguém do Leão aí? Só quem tá solteiro! Só quem tá solteiro, só quem tá solteiro aí, só quem tá solteiro aí, só quem tá solteiro aí, vai, vai, bora, bora, bora! Vai! Olha, meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho, e o que eu quero é te amar. Pois aqui esse brega está rolando lá no meio do salão. E o que eu quero é dançar. Bora, Maquino! Quero, por favor, dançar contigo. Casa MM, chega mais. Quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. Segure forte a minha mão. Bora, sem limite! Bora, Cíntia! A amiga Cíntia desde cedo aqui, Cíntia, meu irmão. Ela tá falando. Olha, meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Pois é que esse break está rolando lá no meio do salão e o que eu quero é dançar. Quero, por favor, dançar contigo. Quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. Segure forte a minha mão. Varejeira do meu lado aqui, meu irmão. Eles estão invadindo. Olha o Danone. Ela está em todo lugar. Ela gosta de farrear. Ela é a dama da noite. Equipe Os Varejeiros na Saudade. Parceiro Bob já na área. Alô, Bob! Rádio ouvir nossa música. Rádio ouvir toca. Toca, toca, toca, toca, cineral. Ai, sonho. Ai, parceiro gigante, já aqui com a gente, os badalados. Sou, já na área. Pra cima. Oh, oh, oh, oh. Sabe como é naquela noite? Foi tudo. Eita, gigante! Foi demais, não sei pra você, sabe? Sabe como é naquela noite? Foi tudo pra mim. Foi demais, não sei pra você, sabe? Tocar. chamo por teu nome. Alô, meu patrão Anderson, eu já tenho último Marcas. Alô, Jefferson. Olha a loira atrás. Muda a saudade com a gente de Guaraci. Alô, Elton! Foi demais, não sei pra você, sabe? Bora dançar, bora dançar, bora dançar um pouquinho, sacudinho! Hey! Hey! Pega do reggae! Vai! Sando do comércio! O amigo Bigu! Aí do Parque União, daqui, valeu! Sua primeira dama com a gente, a Ana Mil Grau, aí do Icuí. Vamos lá! Alô, Alexandre! Galera do Pão Especial, Cidade Nova. Agarradinho, vai! Machado, papai do ano, já tô sabendo, olha Cubinho. Um novo Cineral Digital, o som do amor chegou.